quanto tempo as pessoas têm sede de mudança. Herança que desde infância carrego na lembrança. E o sobe e desce da vida muitas vezes deixa feridas difíceis de cicatrizar. Mas só que não podemos desanimar, não. Olhar pra trás só é bom se for pra corrigir os erros que cometemos. Em alguns momentos sabemos que essa terra tem história e como tem. Década de 60, quem não se recorda que a corda da ditadura sufocava a voz do povo e do trono da destruição. Simples homens sem coração impunham as regras a todos e não eram poucos aqueles que se rebelavam com razão, expressando o sentimento que estava estampado no rosto e dentro do peito. Não muito distante daquele momento, Geraldo Vandré Tré era a bomba, o tormento que incomodava e furava o bloqueio da censura. Época de tortura pra quem tinha boca dura e sede de mudança. Mas pra dizer que não falei das flores se tornou o hino da esperança. Vem, vamos embora, esperar não é depende de você. Vem, vem, vamos embora. Esperar não é receber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pode acreditar e crer, só depende de você. Quem sabe, ha, você esteja abatido, já tenha sofrido, mas não se dá por vencido. O verdadeiro soldado não desiste da batalha, pelo contrário, a vitória vale mais do que a medalha. Não falha a fé quando se coloca no lugar certo. Eu tenho certeza que Deus está sempre por perto. Você ou eu não podemos ver, mas podemos sentir. Já se confunde. Dá pra ver nos olhos. Muita coisa assim passou, bola pra frente. Faço amanhã, prefere só. Muita gente repetido, mas você no seu viver faz tempo por isso. Não desiste, Pode acreditar e crer, só depende de você. Vem, vamos embora.